Esta semana, no Esta Semana... O creme da barba e as escutas, demissões em direto no jornalismo e o Clube dos 27. Tem agora início Esta Semana, um dos programas da Antena Web, que neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica, quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários, desde desporto, notícias ou episódios caricatos, política, música, irá depender de semana para semana. Desta vez, infelizmente, não foi muito complicado encontrar 7 temas. Digo infelizmente porque a maioria está relacionado com algo sério ou mesmo trágico. Para começar, vou contar-vos um episódio, uma história curta, que aconteceu comigo na segunda-feira de tarde. Foi publicada no domingo uma fotografia do anterior primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, que foi encontrado na esplanada de um café em Paris. Solitário, na esplanada do café do Pont Neuf, no Quai du Louvre, o ex-primeiro-ministro português prepara os seus estudos em filosofia, quem sabe se inspirado no mais conhecido aforismo do seu homónimo, o filósofo Sócrates. Talvez sem se aperceber, José Sócrates sentou-se num café mesmo ao lado do restaurante Le Grand Méchant, que pode ser traduzido para português como o Mauzão. Mas o seu ar pacífico indica que esses tempos passaram. Ora, estava eu a comentar essa imagem numa conversa em tom de brincadeira com duas amigas, embora estivesse eu a defender Sócrates e elas a criticá-lo, quando de repente diz uma delas: "Olha, talvez volte a Portugal mais cedo do que pensava." E mostrou uma notícia. O pai de José Sócrates, Fernando Pinto de Sousa, de 84 anos, morreu na segunda-feira, ao fim da manhã, no Hospital de Santo António, no Porto, onde dera entrada na sexta-feira, vítima de uma queda que sofreu na semana passada. Às vezes estamos a brincar com as pessoas e, de repente, calam-nos. Também na segunda-feira foi divulgado no YouTube um vídeo curioso, sobretudo para quem está ligado ao jornalismo, nomeadamente jornalismo desportivo. Paulo Roberto Falcão deixou de ser o treinador do Internacional de Porto Alegre após a derrota por 3-0 frente ao São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nesse mesmo dia, na segunda-feira, no grupo RBS, Rede Brasil Sul, afiliado à Rede Globo, Paulo Santana foi convidado a comentar o assunto. Vamos ouvir. Tá certo, olha só quem está de volta hoje, né? Depois de muito tempo, Paulo Santana, nos fazendo uma visita ou retornando de vez, Paulo Santana, de costas entrando aqui? Pablo, boa tarde, Cristina. Santana. Que prazer te ver, Cristina. Quero elogiar em primeiro lugar a Cristina Razzolin. Pelo momento, porque só vou falar uma coisa. Na demissão de Paulo Roberto Falcão, eu pedi à direção do programa que não fosse a Cristina que me apresentasse. Pelo momento sensível e delicado, eu quis preservá-la. Cristina Razzolin disse ao diretor do programa: nada disso, eu vou apresentá-lo. Grande manifestação de profissionalismo. Não de, podemos misturar as coisas, e de dignidade. Meus parabéns. Estou... depois disso, pedindo demissão da RBS. Vou fazer o seguinte requerimento. Ilustríssimo senhor Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da RBS. Francisco Paulo Santana, 72 anos, união estável, residente à rua Estácio de Sá, 890, apartamento 1107, brasileiro, vem por meio deste pedir a Vossa Senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, pelo fato que passo a seguir a expor. Dia 16 de abril de 2011, portanto 3 meses atrás, escrevi em minha coluna de Zero Hora que Paulo Roberto Falcão seria demitido em 3 meses. Dentro de 3 meses, Paulo Roberto Falcão será demitido. Minha coluna de 16 de abril de Zero Hora. 16 de maio, 1 mês. 16 de julho, 2 meses. 16 de junho, 2 meses, 16 de julho, 3 meses. 3 meses e, a bem da verdade, 2 dias. Porque errei em 2 dias, senhor Nelson Sirotsky, estou pedindo demissão. Eu estou velho e caduco. Disse que Falcão seria demitido em 3 meses. E ele foi demitido em 3 meses e 2 dias. 3 meses e 2 dias. Estou velho, estou doente, estou superado, estou caduco. E por isso peço demissão. Põe em meu lugar, doutor Nelson Pacheco Sirotsky, um outro comentarista. Não tão velho. Não tão superado. E não tão doente como eu. Ponha um comentarista mais exato, que não erre por 2 dias o tempo, o prazo que Falcão tinha para ser treinador do Internacional. Desculpe, telespectadores. Desculpe, RBS. Eu não vou errar mais no catre da minha doença. Que subtileza, hein? Errei por 2 dias, demito-me. Ou, traduzindo, não quiseram acreditar em mim, agora lixem-se. Este caso fez-me lembrar um outro algo semelhante que decorreu em outubro do ano passado, em tempo de eleições no estado de Goiás. Por ordens superiores, a TBC, TV Brasil Central, cadeia televisiva goiana, decidiu censurar o jornalista Paulo Berinques, impedindo de levar ao seu programa o Marconi Perlillo, candidato do PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. Deixou pensar no Goiás. Goiás, Goiás. O problema é que Paulo Berinques, o jornalista, tinha algo a dizer sobre o assunto. E em direto, em plena emissão da TVC. Baixa do rebaixamento, Kleber e senador Demóstenes Torres, eu quero fazer um anúncio aqui que nós da TV Brasil Central estamos sendo censurados. Nós estamos sob intervenção, o nosso jornalismo não passa a ter liberdade como a gente sempre teve até agora, o que é uma coisa que eu lamento muito. Eu lamento principalmente em relação ao governador Alcides Rodrigues, por quem eu sempre tive o maior respeito. Tudo porque amanhã estava prevista e registrada no TRE uma entrevista com o senador Marconi Perillo, tanto quanto foi aberta a espaço também para Iris Rezende. Iris não veio, e como Iris não veio, Marconi Perillo viria amanhã, só que eu recebi ordens de não trazer Marconi Perillo ao programa. Eu lamento demais isso que está acontecendo, essa postura do senhor Juscelino Braga e do grupo de Iris Rezende, que tem tradição em censurar a imprensa. A gente vai tentar continuar no ar agora, em respeito ao senhor, para terminar o programa, mas eu fiz questão de dar essa informação, porque certamente amanhã já não estarei mais à frente desse programa. Razão pela qual, inclusive, eu não culpo o Kleber, mas o Kleber está aqui exatamente com essa função. Não, Paulo. Está. Não. Não que eu saiba. Você sabe. Você sabe, mas não, eu vou preservar Paulo. Você, não, Kleber, não, em respeito não. Da nossa não, amizade. Não, mas você sabe... Você sabe exatamente o que aconteceu, você esteve comigo e sabe exatamente o que aconteceu. Garanta o seu emprego, que eu garanto a minha dignidade. Obrigado a todos. Boa noite. Garanta o seu emprego, que eu garanto a minha dignidade. Sabem o que eu acho? Se todas, mas todas as pessoas tivessem este pensamento e agissem de acordo com esta filosofia, o mundo do proletariado a nível mundial seria bem diferente hoje em dia. Muito bem, Paulo Berinques, não seguir a maioria, falar e agir de acordo com os seus princípios. É assim que deve ser. Não saímos de segunda-feira. Começa a ser habitual. O segundo dia da semana ocupa a maioria deste espaço. Hélio Catarino, skater, ajudante de cozinha, nascido em Imaginário, perto das Caldas da Rainha, português. Em 2 dias, conseguiu a façanha de 1 milhão de visitas no YouTube e entrou na lista mundial dos mais partilhados, entre imagens de Beyoncé e Harry Potter. É o novo artista na internet com um vídeo publicado na segunda-feira intitulado Feel Like a Boss. Feel Like a Boss Epic, é uma coisa assim. Já apareceu nos jornais televisivos e tudo. Um deles, um dos jornais, foi o Hoje, o Jornal 2, pronto, da RTP2, na sexta-feira. É português, um dos vídeos de maior sucesso na internet. O vídeo foi colocado na segunda-feira e já foi visto mais de 1 milhão de vezes em todo o mundo. O protagonista é Hélio, um jovem a andar e a cair de skate. Que? Porque se vem um melhor jogador chinês para aqui, vai vir charters todas as semanas de 400 ou 500 pessoas. As palavras do futuro fizeram história. Mas o vídeo português mais popular de sempre na internet é agora um outro filme. sem medo. O jovem Hélio ganha balanço numa descida próxima das Caldas da Rainha. Muito medo, é uma cena que a mim não me assiste. Hélio ganhou velocidade e o número de curiosos disparou na net. And it's just really cool. It's got 436,000 views in 2 days and it's obviously going viral. Em 3 dias o vídeo foi visto por mais de 1,2 milhão vezes em todo o mundo. I think his name is like, I don't know how to pronounce in Italian, like Guedes or something, go Guedes or something. And the gates, and the gates! And the gates, and the best one! O problema de Hélio é que já não conseguia parar. He kept going, kept going, kept going. He almost got hit by a freaking car. Like, he literally came this close to getting hit. A viagem durou apenas 49 segundos. É tudo. Boa noite, bom fim de semana. O jornalista da RTP achou piada ao vídeo. Eu nem por isso, mas se calhar acho mais engraçado o nome de uma das diretoras adjuntas de produção do Hoje, este mesmo jornal da RTP2. Chama-se Ana Pitas. Terça-feira, um ativista tentou agredir Rupert Murdoch durante uma audição parlamentar sobre as escutas ilegais feitas pelo News of the World. A audição no Parlamento Britânico ao magnata dos mídia foi retomada após 2 horas e meia depois de um ataque de um membro da audiência. De acordo com os relatos jornalistas presentes na sala, um jovem terá tirado um prato de plástico com espuma de barbear à cara de Murdoch. A polícia deteve o jovem enquanto o deputado trabalhista Chris Bryan, um dos mais ativos em desmascarar as alegadas irregularidades do jornal News of the World, considerou a ação repugnante. Entretanto, durante essa audição parlamentar, junto a deputados britânicos, ouviu-se que o encerramento do News of the World foi decidido por causa da vergonha que causou à News Corporation, defendeu o presidente do grupo, precisamente Rupert Murdoch. Sentimos-nos envergonhados com o que aconteceu e pensamos que era melhor fechar, afirmou Murdoch, que admitiu. Traímos a confiança dos nossos leitores. Eu cá não sei, sou só um analfabeto, mas sinceramente acho que as escutas podiam e deviam ser utilizadas para decidir quem é inocente ou criminoso. Seja lá em que situação for, claro que depois argumentam, e com lógica, que outros assuntos nas referidas conversas, aqueles mais pessoais, seriam também escutados e não estavam relacionados com o alegado crime, está certo. Mas acho que o fim justifica o meio, neste caso. Os ouvintes discordam? Então enviem a vossa opinião para geral.radioantenaweb@gmail.com. Por acaso estou interessado neste tema. Меня зовут Диана, я студентка. Я без ума от человека, изменившего жизнь нашей страны. Он достойный политик и шикарный. Sabe o que é isto? Nenhum. Sei, e passo a explicar. Na Rússia foi lançada há uma semana uma campanha online de incentivo ao eleitorado feminino para votar em Vladimir Putin nas próximas presidenciais. O conceito é simples. Tire a roupa por Putin e ganhe um iPad. O site, intitulado Exército de Putin, lançou um vídeo onde uma estudante loira de fato preto caminha pelas ruas de Moscovo e diz que é doida por um homem que mudou a vida do país. Diana, essa tal estudante, explica as regras de um concurso em que todas as mulheres são incentivadas a enviar vídeos com demonstrações arrojadas de apoio a Vladimir Putin. O prémio é um iPad 2, ou 2. Nós agora somos tão british que eu já nem sei se é 2 ou é 2. Dando um exemplo, a rapariga acaba por escrever na sua camisola com batom vermelho a seguinte frase. Vou rasgar a minha roupa por ti, Putin. E rasga a camisola ficando sutiã. O objetivo... Para Putin ser presidente, lê-se no site russo. O que é certo é que parece resultar. Anteontem, sexta-feira, um grupo de mulheres russas respondeu ao apelo e apareceu na praça Putin e fez exatamente isso. Tirou a roupa por Putin. Fantástico! Viajamos um pouco mais para norte e para oeste da Europa. Oslo, capital da Noruega. O número de mortos nos dois atentados de sexta-feira subiu hoje para 93, depois da morte de um dos feridos no ataque contra o acampamento da juventude na ilha de Utøya. Com esta morte, aumenta para 86 o número de falecimentos do segundo ataque, principalmente adolescentes, que ocorreu num campo de férias organizado pelo Partido Trabalhista, numa ilha a 40 km da capital. Esta ofensa aconteceu apenas 2 horas depois de um carro-bomba ter explodido no complexo do governo em Oslo, matando 7 pessoas. A polícia supõe que o suposto autor do duplo atentado, Anders Breivik Bering, agiu sozinho, mas não descarta cúmplices. Já hoje, o corpo especial da polícia norueguesa deteve 6 pessoas numa operação especial nos arredores de Oslo, na sequência do duplo atentado de sexta-feira. Segundo relata a imprensa, equipas especiais das forças de segurança participaram numa operação que levou ao cerco de uma casa numa zona industrial, que poderá ter escondidos 2 contentores de produtos químicos. O suspeito principal, o tal Anders Breivik Bering, vai ser apresentado amanhã a um juiz para decidir sobre a prisão preventiva, informou hoje a polícia norueguesa. No meio desta barbaridade, gostei das declarações de Jens Stoltenberg, primeiro-ministro da Noruega, durante a visita de ontem à ilha de Utøya. O que muitos deles disseram, os jovens que sobreviveram, é que a melhor forma de homenagear a memória dos que morreram é manter-nos ativos e não nos deixarmos reduzir ao silêncio. Devemos mostrar que ainda há jovens empenhados, jovens que se preocupam com a nossa sociedade e fazem a diferença, e que aqueles que tentam intimidá-los não terão êxito. Há, pois, um forte desejo de mostrar que a violência não vencerá. O Clube dos 27, ou a Maldição dos 27, o que quiserem chamar, o 27 é que tem de estar lá. Já foi o mote para a criação de um livro e tudo. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e agora Amy Winehouse. Todos eles e elas morreram aos 27 anos. Esta não tinha um nome começado por J. As causas da morte da cantora britânica, encontrada ontem sem vida no seu apartamento em Londres, continuam por apurar, embora algumas fontes indiquem que a cantora poderá ter sido vítima de uma overdose. Winehouse há muito que lutava contra a dependência de álcool e drogas. Algumas fontes indicam que a sua morte poderá estar relacionada com uma dose excessiva de estupefacientes, escreve o jornal The Guardian, embora se desconheçam oficialmente ainda as causas da sua morte. Vencedora de 5 Grammys em 2008, onde estabeleceu um recorde na altura, entre os vários singles de sucesso de Amy Winehouse, fiquemos com Rehab. mais uma a juntar-se ao clube dos 27. Já há 17 anos, desde 1994, quando morreu Kurt Cobain, que ninguém assim com um grande renome internacional na música falecia, Amy Winehouse morreu ontem. Quando não há juízo. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 7ª emissão de esta semana. Ah, 7ª emissão dos 7 dias. Mas antes de encerrar o programa, uma pequena explicação. Há 2 semanas, no dia... Ora, hoje são 24. No dia 10 de julho, disse que voltaríamos 7 dias depois. Mas não voltamos. Porquê? Censura! O diretor da Rádio Antena Web, Carlos Bonaparte, Arte, proibiu-me de dizer numa das 7 notícias programadas que Portugal pertencia à América do Sul. Defendia ele que é mentira. Pensa que sabe tudo? Coitado. Quando começar a estar atento ao Campeonato Português de Futebol, vai logo perceber que eu tinha razão. Voltamos aqui a 7 dias. Sim, porque uma semana tem 7 dias. Não tem 8.